Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fábio, edição para esta quinta-feira, dia 10 de abril de 2014. A edição de hoje vai ter momentos muito bonitos neste nosso espaço radiofónico. Vamos começar com duas Marias, a Mariana Bobon com grão de arroz e Maria Armanda com Violeta do Chiado. É um fado muito bonito que nunca passou por aqui. Para ouvir também o Alfredo Marceneiro com a Mocita dos Caracóis. São os primeiros três temas que vamos ter aqui a oportunidade de escutar nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de Diga Lá ao Sr. Fado. Antes de passarmos às músicas, deixe-me só convidá-lo à sua participação pelo nosso número de telemóvel 910106983 ou pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Convido também a visitar o nosso blog programas-antenaweb.blogspot.com e lá vai ter a oportunidade de comentar o programa Diga Lá ao Sr. Fado. Pois é, ouvinte, fique por aí, é com muito gosto que estou consigo aqui no canal 1 da Antena Web. Como um grande arroz, é tão discreto que ninguém sabe onde mora. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs e onde eu vou falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, e tem o sono ideal de expressa e fé. É descendente de um sultão, talvez do rei Saul. Vive na casa de um botão do meu vestido azul. Pequenino como um grão de arroz, tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor tem o perfume que saiu da flor, anda envolvido no meu lenço de cambraia. E vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor que tenho medo que da orelha me caia. Só eu sei traduzir o seu pensar, sorri se vê sorrir o meu olhar. O meu amor tem o apego que a paixão lhe pôs, é tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Pequenino como um grão de arroz, tem um palácio que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus pequenino como um grão de arroz, tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs. O meu amor tem o apego que a paixão lhe pôs, é tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Julgo que Maria fama, mas o que é mais engraçado, toda a gente só lhe chama Violeta do Chiado. Mulher com nome de flor, mulher flor, feita verdade, ela própria vende flores numa esquina da cidade. Violeta do Chiado, vejo-a sempre quando passo, pequena com os raminhos que aconchega no regaço. Violeta nostalgia, que és razão deste poema, com cheirinho a marcia misturado de alfazema. a vida lhe ensinou. E ri de qualquer graçola que o alfacinha afirou. Com ramos de várias cores que vende a quem as quiser. É mais flor que as outras flores, a violeta mulher. Violeta do Chiado, vejo-a sempre quando passo. Pequena com os raminhos que aconchegam no regaço. Violeta nostalgia, que és razão deste poema. Com um cheirinho a marzia, misturado de alfazema. Violeta nostalgia, que és razão deste poema. Com um cheirinho a marzia, misturado de alfazema. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. Música dos caracóis. Cantaram como heróis a história da nossa vida. Não os rouxinóis a cantaram como heróis a história da nossa vida. Da nossa idade, os teus encantos destroem irão-se atrás da vaidade que a moda lá na cidade não são desses caracóis. Música dos Caracóis, fado do Alfredo Marceneiro, antes Maria Armanda com esse também bonito fado, Violeta do Chiado e Mariana Babone com Grão de Arroz. Agora é tempo para ouvirmos Rosa da Noite, do fadista João Braga, e Manuel da Almeida com Fado e Toiros. Fechamos com a biografia do fado, do Carlos Ramos, este mítico fado que vai, mais uma vez, ter o estimado ouvinte a oportunidade de ouvir aqui no nosso Canal 1, e eu digo lá ao Sr. Fado. Fico bem ouvinte, uma boa tarde para si que está sintonizado

aliás, a fechar a segunda sequência, a terceira vai ter a oportunidade de ouvir agora. Fados muito bonitos, sem dúvida, como este do João Faria, do João Ferreira Rosa, chama-se Fadista Velhinho. O grito de Amália Rodrigues vai ouvir-se, mas na voz do Gonçalo Salgueiro, e fechamos com o Fernando Machado Soares e o mítico Balada da Despedida, que é conhecido como Coimbra Tem Mais Encanto. É assim que se fecham as portas de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Aos ouvintes, votos de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Agora às 6:30, Homem Universal, no Stop à Destruição do Mundo. Boa tarde, ouvinte. Até amanhã. Está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Thank you.

mais do meu prazo.